Começa agora! Na Super Jovem! Yo-Yo! O quê? Yo-Yo! Gostei! Muita alegria, diversão de montão! O programa das menininha! E dos cuecão! Yo-Yo! Na Super Jovem! Estamos começando ao vivo o programa Yo-Yo com o Jorgão dedilhando aqui essa música, que é um grande clássico da banda Calypso. Você que tá ligado com a gente, muito boa tarde, 2:06, hoje 22 de novembro de 2019, dia do músico. Obrigado. Tem um músicozinho, musicuzão. Por isso que o Jorgão está dedilhando essa música. Essa música, meu amigo Léo, se chama O Milionário. Ah, é? Isso é homenagem, então, Jorgão, que você é milionário, é, né? É um clássico do cancioneiro nacional, ela é uma música totalmente só, não é orquestrada quando se só no, nos instrumentais, né? Linda essa canção, O Milionário. Ah, olha só. Os Incríveis. Depois Incríveis. Você toca pra mim, o Zé Rico, tá? Vamos tocar o Milionário aí, Zé Rico. Aí Zé Ricos, porque ali eram os Milionários. Verdade. E aí, Jojo, tudo certo, meu querido? Graças a Deus, tudo certo, mais uma sexta-feira que chega, e aí, como é que estão vocês? Eu tô me livrando de uma gripe, cara. Eu tô melhorando agora também, né? Essa semana que mataram o Gugu e depois ele não morreu. Ele não morreu. Ressuscitaram, O Silvio falou que ele não morreu. Ele não morreu. É difícil de matar esse cara aí, velho. O Silvio Santos foi lá buscar Foi muito triste. Foi muito triste. A maioria dos portais brasileiros foi matou o cara. Né? Pois é. Mas é que o cara... O cara numa rádio, acho que foi na Jovem Pan que o cara... Jovem Pan. Na Band News. Dele, né? Na Band News. É. Muito triste. O cara despencou de 4 metros e bateu com a cabeça lá. Acho que não, difícil o cara se sobreviver, né? O cara, no mínimo, quebrou o pescoço, velho. Mas tá bem. Diz que passa bem. A galera tava comentando que quem começa com G que se cuide, né? O Galvão Bueno teve ataque cardíaco. Eu também. Então, pelo Gugu que tu caiu, falou que ele comeu de coisa lá Comeu. Comeu comidas. Não, comeu aquelas comidas que. Afrodisíaca. Aí uma barraca. Aí o sangue subiu pra cabeça. E aí já era, né? Morreu. Ele já tem quase 70 e poucos anos, o Galvão Bueno, né? O Galvão é mais velho que a Terra. E a Glória Maria também fez uma cirurgia na cabeça esses dias, também caiu e descobriu um negócio lá no cérebro, teve que fazer a cirurgia, cara. Então, se você começa com G, o seu nome, alô, Gustavo Lima. Alô, Glatino. E aí, meu querido Kleber, tudo certo? Fala, Léo, beleza? Tudo bem? Jorgão, muito guerreiro. Obrigado pela gripe que você me passou. Ah, de nada, cara. De nada. Fechado aqui, se beijando também. Jorgão, nossa particularidade não é pra ir no ar, querido. Não era pra contar. Eu tive que tomar benzetacil na terça-feira, o Léo ontem. Tomei ontem. Então, agora, a tal da benzetacil, por que tem que ser tão doído? Que mano que tem do nela, céu, cara. Amor de Deus. Cara, como eu fiz a bariátrica, eu fiz uma vitamina todo mês que doía bem mais que a benzetacil. Então, pra mim... Senhora. Então, eu fui a primeira vez que tomei a benzetacil na vida. Mano, 4 ml de tamanho da cirurgia. Da seringa lá, é grande demais. Da seringa. Vocês aguentam coisa maior e mais grossa e nem reclamam. E aí, guerreiro, tudo certo? E aí, rapaziada, beleza? Eu pensei que ia pegar gripe, mas não peguei, né? Ainda bem. Por enquanto, né? Mas você vai ser sorteado. Hoje eu mato os vírus com álcool. Tá me faltando álcool no sangue. Não, álcool em gel na casa do guerreiro é pra ter, ele passa no pão. Não, aqui na rádio é assim, quando um pega a gripe, os outros todos se lascam, todo porque mundo, não tem... Todo mundo. Não tem não pegar gripe. Vamos com o pensamento da secretina? Bora lá. O pensamento da secretina. Muitas vezes tentei fugir de mim, mas aonde eu ia, eu tava. É tipo eu querendo fugir das más companhias. Onde eu vou, eu tô. Saudades da Fran. Olha, passou dos 30, todo mundo tem aí um divórcio, um distúrbio psicológico, um chifre. Nossa. Se você acha que não tem, é porque o corno é sempre o último a saber. E olha, se você não viu ninguém importante hoje, dá pra usar a mesma roupa amanhã, tá? Verdade. Não, cara, vai nem lavar a roupa, nem né? Lavar, tá porco, certo. Seu porco. Tá certo. Pensamento, Jorgão? Não. Você não pensou em nada essa semana, cara? Na verdade, eu pensei, mas eu não tô achando. Tá em algum lugar do tal do WhatsApp. Entendi. Tá. Quando acaba o detergente, vocês lavam o arroz com o quê? Arroz? Quê? Quem que lava arroz com detergente? A vida é um bife duro que você tenta cortar e joga o arroz todo pra fora do prato. Isso é verdade, cara. A vida é isso. Você que está ouvindo aí. Essa você manda pro seu crush hoje, hein? Tá bom o papo, mas a virada a gente vai passar junto ou não? Sextou e muito boa tarde pra você. Parabéns pra você. Parabéns pra você que tem controle total da sua vida. A minha é um carro desgovernado onde meu anjo da guarda fica gritando: para com isso, amado! Mas o som tá alto. Para com isso, pelo menos a gente bebe água, faz carinho nos bichinhos e não cuida da vida alheia, né? Que ela você vê quando a idade tá chegando, quando você abaixa o som pra olhar melhor, né? Não. Cara, eu dirijo melhor, eu vou fazer a baliza eu melhor. Eu também, quando baixa o som. Quando se não baixar o som. Procurar algum endereço, alguma coisa, sempre baixa o do carro. É, o Kleber já baixa pra mexer no WhatsApp, né? Voando baixo Beltrão ali. Falando em Kleber, mandaram um áudio pra nós aqui da rádio falando dele, quer ver? Ei. Olha, ó. Viu, Lule, mas já é feio, né, Lule? Ó. Cada vez que eu fico com ele, eu bebo, bebo, bebo, bebo, pra poder encarar. Porque não é fácil, muito bonzinho. Porque me deu uns trocos, me comprou uns brincos na farmácia. Me compra cigarro, me compra as coisas. Diz que agora vai me ajudar mais. Vai ajudar mais, e eu tô ficando de vez em quando, mas eu tenho que beber, porque... Não vou mostrar esses áudios pra ninguém. Me pega lá na sadia. Tá louco. Olha só o Kleber aí, cara. Você foi o crush do Kleber. É muito bonzinho. Muito paga bonzinho, uns brincos na farmácia. Paga uns bondrinhos. Uns brincos na farmácia. Uns derby sem fio. Os derby azul. Os derby azul. Mas nós temos o apoio de quem aí, Jorgão? Nós temos o apoio de um monte de gente, mas eu vou começar com a Beltrão Net Telecom. Opa, gosto. A Beltrão Net Telecom é fantástica. Por quê? Porque é a melhor internet de fibra ótica da cidade. É, você que é uma internet que não anda, que voa, que supra todas as suas necessidades. Hoje na casa da gente, na minha, na de vocês, tem notebook, tem celular, tem Smart TV, tem um monte de coisa que já está tudo conectado. Tem até geladeira na internet. Pois é, eu ainda não tenho essa condição, mas tem gente que tem geladeira na internet. Então, para você ter tudo isso, você tem que ter uma internet de fibra ótica de extrema qualidade. Planos de 5 a 100 megas. Para contratar, ligue 0800-649-5000 ou 3520-1500. Beltrão Net Telecom, essa é daqui. Vamos começar tocando uma pra galera aqui, então? Bora! Esse é o programa Ioiô no ar pra você. Aproveita e manda um alô aqui pra gente. 988-22-2300. Adivinha, sexta-feira. Vem, vem, vem. Salve, salve, senhor. Tava tudo parado, coração apertado. Eu tinha terminado. Mas tô me recuperando, coração tá voando. Pode chegar beijando, hoje eu vou me jogar na bagaceira a noite inteira. Segunda-feira tem história pra contar, fim de semana é bagaceira. Só na zoeira te zoa. Cheio de probleminha pra solucionar, vou me jogar na bagaceira a noite inteira. Segunda-feira tem história pra contar, fim de semana é bagaceira. Só na zoeira, cheio de probleminha pra solucionar. Vem, vem, vem, vem, vem, vem. Joga que joga. Toma no céu. Parado, coração apertado. Eu tinha terminado, tarará, mas tô me recuperando. Coração tá voando. Pode chegar beijando, hoje eu vou me jogar na bagaceira a noite inteira. Segunda-feira tem história pra contar, fim de semana é bagaceira. Só na zoeira, cheio de probleminha pra solucionar. História perfeita. Fim de semana é bagaceira. Só na zoeira. Cheio de probleminha pra solucionar. Vou me jogar a noite inteira. Segunda-feira tem história pra contar. Fim de semana é bagaceira. Só na zoeira. Cheio de probleminha pra solucionar. Só faz barulho aí! Ah, mas é boa! É muito boa!

quentinho, vamos pra minha suíte, bicho. Atos fetiche, ah, imagina a gente no 220, tomando vinho. Hoje você vai ser a minha taça. Pode ficar em paz, amor, relaxa, que hoje você tá aqui em casa. E não explana pra não me estragar, é que amanhã eu tô em outro lugar. Mas se quiser de novo é só chamar, só não exagera pra não enjoar. Melhor assim, né? Eu não tô de palhaçada, vamos lá pra casa. Bora que o calvovo hoje é brasa. Nesse tanto de curva eu me arrisco até na contramão. Deixa eu te apresentar pro meu colchão. Não tô falando de amor, tá doida? É que a gente combina melhor sem roupa. Seu compromisso é só deixar minha boca passear nesse seu corpo massa a noite toda. Eu não tô falando de amor, tá doida? É que a gente combina melhor sem roupa. Seu compromisso é só deixar minha boca passear nesse seu corpo massa a noite toda. Fala baixinho, vamos pra minha suíte, bicho. Atos fetiche, já imagina a gente ligado no 220, tomando vinho. Hoje você, amor, vai ser minha taça. Pode ficar em paz e relaxa, meu amor, você está aqui em casa. Só não explana pra não estragar, é que amanhã eu tô em outro lugar. Mas se quiser de novo é só chamar, só não exagera pra não me enjoar. Conde branca, me responda por favor. Música de qualidade é aqui. Se tu viu no cantinho do seu time. Nossa, Cume Branca é linda essa música. Muito linda essa música. Sempre. Essa música aí dói no coração, dói, né? Dói no ouvido também. Um abraço pra Lourdes, mas, que tá ouvindo a gente, se, né? Se você for analisar, ela tem uma pegada assim romântica, né? Tem. Cume Branca. Então, falando em Cume Branca. Nossa. Achei que era pra homenagear o Dia do Músico essa música. É, com certeza. Ah, tudo hoje é homenagem ao Dia do Músico. Até eu toco a caneta azul depois. Que certeza. É, né? Vai ser preencha. Hoje é Dia da Música e Dia do Músico. Vou dar uma dica. Parabéns, meus amigos são músicos. Dá uma dica. Agora tem aquele meme do Jacquin, né? Do Vergonha da Profissão. Tem um Como trap. Como é que é? O Vergonha da Profissão. Ah, tá. Tem um trap bem legal. A vergonha não entendi. Da profissão. Eu também não entendi. Ele fala, você vergonha... é vergonha da profissão. Ah, tá. Cala sua boca. Cala sua boca. Eu vi um programa, acho que na Band do Jarkan, não sei no que. Que de ele quem, pegava... Jorjão? É Jarkan, como é que é o nome do cara? Jacquin. Jacquin. Eric Jacquin. Eric Jacquin. Ele pegava um, não sei se é montagem restaurante. Ou não. Ele pegava um restaurante meio falidão. Mas é isso aí, cara, pesadelo ele... na cozinha. É, ele abriu um latte e tinha umas baratas gigantes no troço. Era o tamanho do chinelo do Jorjão, as baratas. Pera aí, vamos ver isso aqui, vamos ver. Não era barato, era... Isso é pra matar gente. Um dia, você vai ser no jornal. Olha porque só. Porque tem 50 pessoas no hospital morrendo de intoxicação. Pé de fava. Você é vergonha da profissão. Versão do Drake. Nossa, os caras fazem musiquinha, né? Tem até a versão do GTA do Pé de Fava agora. Meu Deus. Viu? Amanhã teremos um dia importantíssimo para o futebol mundial, que é a primeira decisão da Libertadores em um jogo só, como é feita a Champions League, né? Às 17 horas, Flamengo e River Plate. E o River Plate tá com uma arma secreta, aí contratou o Lula para roubar o time. Ah, opa! Eu vi uma moça lá do Rio de Janeiro dizendo assim: tá ok? Se você torce pro Flamengo e o Flamengo ganhar, não saia na rua no Rio de Janeiro no sábado, né? Por quê, e se você torce pro Flamengo e o Flamengo perder, também não saia na rua. Não sai de jeito nenhum. Você morre de qualquer jeito. Mas vocês que entendem de... Ou vai comemorar, desrouba o teu celular e tua carteira e comemora junto contigo. Mas vocês que entendem de futebol, vocês acham mesmo que o Flamengo tem alguma chance contra o River Plate? Com certeza. Você acha que tem? Ele, inclusive, é favorito. Tá, mas não quer dizer nada. nada. Não. Eu quero dizer os, o conhecimento futebolístico. Futebolístico. Inclusive, o River Plate é, quase nunca usa três zagueiros, tá? É uma equipe que joga, como toda Argentina, joga pra frente e com o medo do ataque. Mas eu nunca vi time jogando pra trás, aí é... fazer gol contra daí. Não, eu sei, Jorge, eu tô brincando com você. Assim, não fica brabo, Jorge. Não tô brabo. É que eu tô. Eu tô bravo, cara. Eu não tô brabo, caramba. Vai tomando. Aí parece que o River Plate vai adotar essa tática de colocar três zagueiros por causa do Gabigol e do outro lado, do Bruno Henrique, que são os goleadores do Brasil e da Libertadores hoje. Então eles estão com bastante medo do ataque do Flamengo. Mas futebol é uma caixinha de surprise. Por isso que futebol é bacana ter acompanhado. E é jogo único legal, que as Libertadores antes eram dois jogos, né? Sim. Tá, você sabe que não vai ter jogo agora no Flamengo, né? Lá porque não tem estádio. Porque o Flamengo não tem estádio. É que na verdade, assim, né? Que na verdade eles quiseram adotar o mesmo sistema da Champions. Mas é melhor assim, é legal, cara. É um jogo, legal. Já acabou, tchau. Ruim é pra torcida. Já pensou, por exemplo, o Grêmio chega na final da Libertadores e vai ser lá em Caracas, na Venezuela. Então é ruim, é isso. É, mas já vai ser o jogo lá não sei aonde, justamente pras torcidas não. Não, tá, né? Mas daí o torcedor, eu acho ruim isso, que o torcedor muita, não pode prestigiar. Não pode, só quem tem muita grana. Por exemplo, era pro Chile. Muita gente comprou as passagens pro Chile e não foi. Foi no Peru, por causa da crise lá no Chile. Então, por você ir lá pro Peru, hotel, hospedagem, ingresso, então é muito caro. Então, eu creio, diz que já uns 5 mil flamenguistas vão pra lá. Mas com condições? 5 mil com condições. Tudo bem, mas se fosse no Maraca era 40, 50 mil. Ia lotar o Maracanã. Viu? O nosso humor aqui é negro às vezes, mas um pessoal na internet, os caras passam dos limites, né? Sim. Tinha uma publicação lá do Flamengo indo viajar, pegando o avião, indo viajar lá pra... Da tornozeleira? Não, ele indo viajar lá pra final e o pessoal comentou embaixo que o anjo da chave os acompanha. O anjo da guarda da chave. Desnecessário. Não, cara, muito nada. A gente faz piada mais disso. Tem gente que é meio bobado. Né? É bobado. Vamos pro intervalo, meu querido. Voltamos já, fica aí com a gente. Vamos agilizar um amigo secreto aí no grupo, ó. Presente mínimo 50 pila. Pode ser a cartela de rebite, uma bucha, um litro de pinga, vodka, o que quiser dar. Não pode ser coisa de gente séria. Só bebedeira e loucuragem. Vamos ajeitar um amigo secreta. Caneta azul, caneta azul, tá marcada com minhas letras. Caneta azul, caneta azul, tá marcada com minhas letras. Caneta azul. Kelly Pique, aquelas coisas. Vocês viram que eles fizeram Novembro Azul com essa música? O Carinha gravando Novembro Azul. Não podemos revelar, né? Não podemos. Um pouco pesada. Fica um pouco pesada a letra aí, não pode. Bom. Começando esse bloco. Uma dedadinha de leve. Começando esse bloco do Yoyo, vamos falar do Chofer 46. Pessoal, o melhor app de mobilidade urbana é o Chofer 46. É imprescindível, final de semana você sai, toma aquele gole, então não vai dirigir, né, embriagado. Hoje é o dia do gole, né, Jorge? Hoje é dia do gole, então você pega... Nacional do gole. Deixa o seu carro guardadinho. Ou nem deixa em casa. Deixa em casa, porque se incomodar. Liga pro Chofer 46, vai te levar pro rolê, pra balada, depois você pega de volta, gasta pouco e não se incomoda. Quer levar o seu pet pra ir pra tosar, enfim? Manda pelo Chofer 46. Encomenda Chofer 46. Quer fazer alguma coisa na cidade, quer que o Chofer espere você? Vai de Chofer 46. E pra contratar o Chofer 46 é muito fácil. Você baixa o app no seu Play Store, pra quem tem Android, pra quem tem iOS, como é que é o nome da iOS lá? App Store. App Store, vai estar lá Chofer 46, tudo junto. E agora Chofer 46, além de Francisco Beltrão, também dois vizinhos e Pato Branco invadiu o interior, né? Chofer 46 tá mandando brasa, é o melhor app de mobilidade urbana, Chofer 46. É melhor você andar de Chofer 46 do que você comprar um carro, porque tem seguro, tem IPVA, tem não sei o quê, papapá. Você vai de Chofer, você gasta pouco. São as modernidades. Você gasta pouco, você pode beber, você pode fazer o que você quiser, olha que bacana. Então os caras vai lá. Te levam pra casa e é barato, hein? É barato. Bem baixa Chofer 46, já tá bombando aqui em Francisco Beltrão, já são vários carros aí na cidade. Eu de vez em quando eu pego Chofer 46. Às vezes eu também. Eu tenho que pegar dois, né? Um pra ele e pra família. Tem Chofer 46 de caminhão, Jorjão? Tem de Kombi. É a Kombi branca. É a Kombi branca, entendi. O Jorjão só pede a Kombi branca do Chofer 46. Kombi amarela. Então, olha, amanhã teremos um super evento, a campanha de detecção e orientação da diabetes. Esse evento acontece lá no centro da cidade, no nosso calçadão. É um evento aí do Rotary Clube Francisco Beltrão Novas Gerações, com apoio de todas as universidades, comemorando aí o Dia Mundial do Diabetes, que foi dia 14, né? E para falar um pouquinho da gente desse evento... Comemorando o Dia da Diabetes. Comemorando o Dia de Erradicação do Diabetes. Não, é importante, né? Comemorar mesmo, claro, porque... Ele não tá comemorando a coisa ruim, ele tá comemorando a cura. Entendeu? Tá. Por isso que é o Dia da Diabetes. Tá bom. Tá bom, entendeu? Achei que era a dançarina do diabo. As diabetes. As diabetes. Hoje o Kleber, você não tá sentindo um negócio quente nas pernas? Um calor vindo nas pernas assim? Porque, não. Né? Hoje tá pesado, meu querido. Mas tudo bem, acontece. E o Marcelo o Marcelo do Rotary Clube Francisco Beltrão, Novas Gerações, vai falar um pouquinho pra gente desta campanha que acontece amanhã lá no Calçadão. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde. Então, obrigado, Marcelo. Voltamos depois. Até a próxima. Só para clarificar um pouquinho, dia 14 de novembro é o Dia Internacional da Consciência do Diabetes, né? Beleza. É porque o diabetes não tem cura, ela é uma doença crônica. Portanto, só há tratamento. Então, é o Dia Internacional de Consciência da Importância de se preocupar, de detectar e de tratar o diabetes, né? E com isso a gente faz então todo mês de novembro aqui no Calçadão, já há 11 anos, né, o Rotary Francisco Beltrão Novas Gerações, essa campanha de conscientização, é uma campanha de esclarecimento, de conversa, de clarificar dúvidas, e também tem o objetivo de detectar o diabetes, né? Então é feito o exame de glicemia ali no Calçadão, a partir das 7:30 da manhã, né? Pessoa tem que estar em jejum, isso é extremamente importante, não pode tomar café, não pode tomar mate, somente uma aguinha, a gente levanta. Coloca 5 colherinhas de açúcar no café, daí vai dar uma pequena alteração, vai fazer, né? Uma leve alteração. Vai dar KM, no ponteiro do equipamento. 5 colheres de sopa, né? De açúcar, aí vai dar um KM no ponteiro. Mas aí você foi lá na praça, você viu o que você tem, o que que acontece daí? Vocês também ajudam na indicação, então, de tratamento, como é que é? Esse projeto, ele tem parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e com as universidades. As universidades, elas apoiam o projeto com os profissionais, os estudantes da área de medicina e da área de farmácia e outras áreas de atuação, fazendo o exame no dia. Após ter sido feito o exame, foi detectado que a pessoa tem essa deficiência, tem esse problema, aí é encaminhado para o posto de saúde, né? Ah. Qualquer posto de saúde do bairro tem condições de tratar o diabetes, tem os medicamentos necessários para isso. Quando a pessoa tem o diabetes, é detectado o diabetes do tipo 2, que é o diabetes justamente que aparece devido a má alimentação, a pessoa que não faz exercício físico e outros poréns, né? Uhum. É possível iniciar um tratamento com medicação, né? E aí, se a pessoa não reagir bem à medicação, não controlar o diabetes com a medicação, aí sim é que entra a famosa injeção da insulina, né? Opa, que bacana. Vamos falar com a professora também, que ela é bem mais bonita que o Marcelo e mais cheirosa também? Muito mais técnica, né? Mas eu espero que não seja tanto técnica, porque não pra mim que tô aqui fazendo o programa, né? Mas pros ouvintes que não entendem, como é que é a questão técnica daí? É a Caroline, né? Vamos chamar de Carol, né? Pode ser Carol. Tudo bem, Carol? Claro. Tudo bem, Carol? Boa tarde, pessoal. Tudo bem? Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Super Jovem. Uma satisfação estar aqui com vocês. Você não quer ser locutora? Você tem uma voz muito bonita, Carol. Você não é Aguiar, né? Não. Ah, então infelizmente não vai poder ser contratado. Mas, Carol, conta pra gente, a parte técnica da questão, é muito complicado? Como é que é? É muito caro fazer um tratamento? Não, como é que na verdade, a nossa campanha, ela tem como objetivo justamente orientar a população, porque cada vez nós temos mais pessoas acometidas por esse problema de saúde. Uhum. E a grande razão dessas campanhas que nós realizamos é a prevenção. Então, conscientizar a população que, se ela mudar os seus hábitos de vida, principalmente relacionado à prática de algum tipo de atividade física e a sua alimentação, pode prevenir essa doença. Opa! Por que prevenir? Porque depois que ela está instalada, é uma doença que não tem cura, apenas tratamento. E é um tratamento difícil, porque aí sim o paciente, ele é forçado a sim mudar os seus hábitos alimentares. Não tem escolha, ou vai pro tratamento ou vai embora. Ou morre ou fica com as consequências da doença que são muito severas, né? Então, você estar com a sua taxa de açúcar muito alta no sangue vai levar a amputações de membros, vai levar a insuficiência do rim e a consequência, então, disso é a morte, né? Deixa eu perguntar pra você uma pergunta que chegou aqui no nosso Twitter agora. Quem bebe demais, Jorgão e Guerreiro? Tem o perigo de desenvolver diabetes ou não? Sim, principalmente se está relacionado a bebidas como a cerveja, né? A cerveja, ela tem a cevada, que é um carboidrato. Então, carboidrato é açúcar e aumenta a sua dosagem na nossa corrente sanguínea. Eu não tomo mais cerveja, eu tomo chope. Então, quem bebe 5 cervejas assim no café da manhã tem uma... Tem que ter cuidado. Eu bebi só 4. Eu queria ressaltar para vocês, já falando sobre isso, que muitas vezes quando a gente fala de diabetes e fala de doce, né? Uhum. Já lembra que diabetes chocolate, é só digamos. O que tem açúcar, o que tem o sabor doce na nossa boca, mas não é assim. Tudo que tem carboidrato, quando é ingerido pelo nosso organismo, ele se transforma em açúcar. O que é carboidrato? Pães? Isso, massas. Tudo que tem massa e farinha na sua cevada. Composição. Então vamos lembrar aqui da cevada, que acabamos de falar, né? A farinha de trigo, um dos principais representantes. Então quando você come uma massa, seja ele um bolo doce ou salgado, você está ingerindo carboidrato. Ah, então é perigosíssimo. Isso. Então a dieta para quem tem a doença é muito restrita. É fundamental e para nós também, para estarmos prevenindo, né? Nós temos dois tipos de diabetes, o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é aquele que você nasce com a predisposição genética, então você vai desenvolver ao longo da sua infância ou juventude. O tipo 2, ele acomete 90% da população. E é justamente esse que nós temos que ter cuidado, porque ele vai acometer a partir dos 55 a 60 anos de idade. E ele remete ao nosso comportamento antes disso. Entendi. Então não é pensar, eu sou jovem e eu ainda não tenho que me preocupar com isso. Tem que se preocupar. Isso, a gente tem que se preocupar com o futuro. O Jorginho já tá na contagem regressiva, todo mundo tá, na verdade. 11. Falar aqui com o irmão gêmeo do Adir, que tá aqui também no estúdio. Irmão gêmeo do Adir. O cosplay do Adir. O irmão gêmeo, tudo bem, meu querido? Boa tarde, Fábio pessoal da rádio, é um prazer estar aqui. Não é Fábio Celeschi, né? Não, é parecido com o Adir. Não, né, mas eu comentava que eu sou doido entrevista pro Fantástico e pro Ioiô. Ah, então, mas, né? Hoje tô aqui, mas né? Eu pergunto pra você quem é Fantástico na fila do Ponto. Nós somos fantásticos. É isso aí. Então, na verdade, assim, o Rotary, né? Nova Gerações tem esse projeto há longo tempo. É o segundo ano que eu estou no Rotary. E a ideia é conscientizar a população. Então a gente vem reforçar aqui o convite, né? Vai pagar alguma coisa para isso? Não, não vai pagar nada. Boa pergunta, né? Os exames estão sendo fornecidos pelas universidades, pela Unicep, pela Unifesp e pela UTFPR e pela Prefeitura Municipal. Opa. Todo o equipamento que vai ser utilizado lá, então, vão ser fornecidos por essas entidades. Então o exame é gratuito à população, né? E além do exame, como o Marcelo falou, vai ter orientação e encaminhamento. A Unipar também vai estar presente, estava esquecendo da Unipar. E vai ter encaminhamento. Para as pessoas que for diagnosticado o problema, eles vão poder ter um acompanhamento mais contínuo. Então, né? Pra galera lembrar bem, qual que é o dia, horário que a galera então, pode chegar lá? Então, é amanhã, né? O dia 23, a partir das 7:30 da manhã, às 11:30, né? Próximo ali à feira de produtor, pro lado ali da Nicei, do Chiquinho Sorvetes, né? Ele vai ter as barraquinhas e vai estar funcionando às 7:30, 11:00. Sempre importante, né? Que o pessoal tente ir em jejum. Isso é muito importante. Tem que estar em jejum para não ter alterações. E a galera que tá saindo da balada essa hora não adianta ir. A galera da balada vai para casa. Tá cheio de gole na cabeça e não vai poder fazer o exame. Galera do Rotary, muito obrigado. É sempre importante quando vocês vêm aqui falar de um tema tão importante quanto esse. Sempre bom prevenir essa doença gravíssima, né? Então amanhã, a partir das 7 horas da manhã, 7 e pouquinho, a galera já tá ali esperando vocês. Muito obrigado, até a próxima, gente. Nós que agradecemos. Obrigado ao Fábio Celeschi, a professora Carol e também ao meu querido Marcelo. Vamos tocar uma pra galera aqui, Jorge? Vamos lá, meus queridos. Vamos lá, então. Bora. Uau, que legal. Ah, legal demais. É legal pra cacilda. Ioiô, todo mundo gosta, não é? Ioiô. Dei férias pro meu mau humor, que eu não tô ligando se hoje já passou. Do dia 20 do mês a grana acabou, o carro quebrou. Mas eu tenho você. E não precisa muito pra te agradar. Um botão de rosa, um prato na louça da pia, um café coado na hora de acordar, um cheiro no cangote, um beijo de bom dia. Não tem tempo do seu lado. Quem mora a língua, quem fala do amor. camisa rolar. Não tem tempo do seu lado. Queimou a língua, quem falou? O amor desse jeito não dura. Olha a nossa casa, a mais feliz da rua. Do dia 20 do mês a grana acabou, o carro quebrou. Mas eu tenho você, mas eu tenho você. E não precisa muito pra te agradar. Um botão de rosa, um trato na louça da pia, um café coado na hora de acordar, um cheiro no cangote, um beijo de bom dia. Just me. Já dá de abrir o gole. Bombom. Anitta dos anos 50. Antes de Cristo. Oh, senhora. Vocês viram que essa semana eu mandei no grupo La Manchete, né? Gretchen está com medo de ficar feia. Nossa, é. Era... Viu, mas quantos anos tem a Gretchen, mais ou menos? 88. 89, né? Ela já viu alguma guerra, hein? Ela é, e ela é a Anitta da espada. Época, né? Ela já viu todos os títulos do Brasil. Já. Ela, oh, ela é antiguinha, hein? Você falou no gole, quero falar no gole especial, sabe aonde? Aonde, no hoje? No Dog King, porque o Dog King tá com uma promoção pra novembro, ó. Novembro tá acabando, aproveita Black. Lá. É, o Black do Dog King é o seguinte, até as 8h30, chope em dobro. Chope em dobro até as 8h30, agora servindo por... Além daqueles lanches maravilhosos... Inclusive tem lanches novos, eu não tinha ido lá. Tem um monte de lanche novo. Tem uns mexicanos lá, nossa, com pimentinha. Uma delícia mexicana. Justamente. E chope em dobro, essa semana, a semana passada eu fui lá, cheguei, era 7h30 pra ter uma horinha de chope. O Jorjão saiu de lá 11h30 da manhã e não sabia nem o nome dele, mas... Eu fui sozinho, pegava dois copos pra não perder tempo. Eu vou beber dois. Não, não tá. Eu tô participando da promoção, pô. E o seguinte, agora também com porções, miolinho de alcatra, tem a tilápia, batata frita com bacon e queijo cheddar, uma delícia. Tudo isso no Dog King, a partir das 18 horas tem delivery, aí pelos apps, pelo Ike Fome, enfim, mate sua fome, mate sua sede e curta o seu happy hour e seu final de semana no Dog King, que fica na União da Vitória, esquina com a Guanabara, bem no sinaleiro, não tem erro, o melhor lugar pra você fazer um happy hour top é no Dog King. Vai lá hoje, comprova o que eu tô falando. Molinho de pimenta, top. Que é da hora. E tem as porçãozinhas lá também, agora você pode pedir uma batatinha frita, um negócio, né? Tem alcatra, como eu tinha falado. Como que ele tava prestando atenção? Eu falei a questão da batata frita, meu querido. Ah, mas eu falei, inclusive, você falou, bacon então tá cheddar. Ah, nossa, Jorjão, desculpa. E tem um molho, eu não sei do que é aquele molho verde. Não pode falar maionese. Porque é segredo. Tá no sachêzinho, né? Ah, é segredo? É segredo, mas é segredo é bom, do hein? Mas é bom aquela magonese. Bom demais, Dog King! Se alguém tiver aí com raiva de mim, por gentileza, coloca crédito no meu celular que eu quero te ligar pra pedir desculpa. Coloca cinquentão porque demora as desculpas. A gente tava falando da Libertadores, já estamos com a comprovação que a torcida do Flamengo já chegou por lá. Ah, é? Por quê, Jorjão? Ladrões invadiram estádio no final da Libertadores e roubaram os aparelhos de comunicação da TV. Olha só, na última quarta-feira, 3 dias antes da final da Liberta de 2019, entre Flamengo e River, ladrões entraram no estádio Monumental de Lima, a sede da partida, e roubaram diversos equipamentos de comunicação. O caso foi reportado pelo canal de TV peruano ATV+. Objetos seriam todos usados pela equipe de transmissão oficial da partida, que agora vão transmitir por mímica. Vão. Eles vão gritar, ó, gol! Mas não tem segurança lá nessa parte. Sei da... Sei lá, bicho, mas roubaram. Nossa! Roubaram 119 rádios portáteis. Nossa! 90 cabos, 65 baterias e 3 carregadores múltiplos de 35 hands free, sei lá o que que é isso. Yes. Mas eles fizeram a limpa. Estão vendendo ali ao redor do estádio. E esses equipamentos são caros, né? É caro, pra rádio é caro. São tudo caro. Vai lá no Play Store e baixa sua bola, você não é tudo isso não, hein? Ei, um cara falou assim, se um dia eu for um ditador, eu vou mandar prender 5 milhões de coaches e um dentista. E o cara perguntou, mas por que um dentista? Daí todo cara falou, viu? Ninguém se importa com os coaches. É melhor arrumar briga com o capeta do que alguém da sua família. Oh. Se você quer arregaçar a cara da porrada da pessoa, não pode, porque a sua avó vai passar mal. Então é melhor arrumar briga com o capeta do que a sua avó passando mal, né? Tadinho, ele é tão fraquinho. Ele não precisa brigar com ele, Você falou em coach, tem coach ensinando você a ganhar dinheiro e o cara anda de 1,85. Ah, esse cara, é o melhor coach. Nada contra os 1,85. Nada contra, mas é que além de ganhar dinheiro, você tá preservando o planeta, né? Ele tinha um conhecido meu, ele conseguiu falir uma rede de lojas, né? E depois ele virou coach. Ah, bom, o cara não conseguia nem administrar as lojas dele, cara. E depois ele administrar a vida dos outros, dizendo, ah, como você ser campeão. Mas é que tem gente que administra melhor a vida dos outros do que a própria vida. Ah, não creio. Tem umas vizinhas fofoqueiras lá no meu bairro que eu tenho certeza que administra. Pra mim, o coach parece aqueles caras que adivinham a sorte. Se o cara adivinha a sorte, por que ele não adivinha os números da Mega Sena, fica milionário e para de adivinhar a sorte? É que não é bem assim, né? O cara é coach, ele ensina você a usar melhor o seu tempo, usar melhor o seu dinheiro e a você se desenvolver. Por que que ele não usa os ensinamentos, se desenvolve e não enche meu saco? Porque ele quer ajudar as pessoas, hoje, tá ligado, não seja assim. Não, que coach existe. Ele quer coach fazer pirâmide. Coach existe há muitos anos. Quer uma prova? Pastor da Universal, pastores. Cara, é um tipo de coach motivacional. Vai, não sei o quê, faça tal coisa. Câmara, eu vou fazer uma pergunta pessoal pra você. Lá vem. Você não era evangélico? Não, eu sou evangélico. E você critica mesmo assim? Justamente por eu ser evangélico que eu critico. Você critica a parte podre, digamos assim. Ah, entendi. Olha, a vida não faz sentido, hein? Ficou pesado o programa. É. Pesado. Não, mas eu critico mais por ser engraçado, né? Na verdade, é bem triste, né? Triste. Nada, triste. Nada faz sentido na vida, hein? Bruna Surfistinha não surfa, o Zeca Pagodinho canta samba, o Exalta Samba canta pagode. A Lady Gaga não é gaga. Bruna Cavalgadinha. Tinha que ser Bruna Amazonas, ela cavalga. Vou tocar uma música aqui, não. Ah, ninguém consegue tocar esse programa aqui. Super Jovem FM. Você tem um emprego pra mim, olha aí, qualquer coisa aqui que me mantenha perto de você, posso fazer cafuné no cabelo, vigia o seu sono, sei lá, até prova o seu beijo pra ver se a barba vai me arranhar. Eu posso ser fiscal do seu olhar, nem precisa pagar. Pego sua toalha pra quando você sair do banho. Posso ser a cobaia pra quando você fizer seus planos. Quando for beijar alguém, de cobaia. Me prenda, me abrace e não saia. Aceito esse emprego de cobaia. Todo lo encontré en tu mano, en mi mi mano. De todo escapamos juntos. Ver el sol caer. Vamos pa la playa pa curarte el alma. Cierra la pantalla, abre la medalla. Todo el mar Caribe viendo tu cintura. Tú le coqueteas. Pa' sentir la arena en los pies, pa' que el sol no pinte la piel. Pa' jugar como niño, darnos cariño como la primera vez que te miré. Yo supe que estaría a tus pies, desde que se tocaron tu mano y mi mano. De todo escapamos juntos, ver el sol caer. Vamos. Legal demais. É legal pra cacilda. Ioiô, todo mundo gosta. Por você eu parei de beber. Por você eu parei de fumar. Por você eu parei de sair pro pistão. Eu larguei o baile de favela pra ficar assistindo novela. Só você que mandava no meu coração. Eu que era o cara do momento. Fiquei só pensando em casamento. Nossos filhos, cachorro, essas coisas de amor. Mesmo assim você desconfiava. Eu mudei por você, você não deu valor. Ah, não! Se tu quer saber, hoje eu volto pro pistão. Se tu quer saber, hoje eu volto pro pistão. Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Eu não vou beber mais água, só garrafa de Chandon. Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Hoje eu vou pra cachorrada, que pra isso eu tenho dom. Ding, ding, dong, ding, ding, dong. Eu não vou beber mais água, só garrafa de Chandon. Ding, ding, ding, dong, ding, ding, dong. Hoje eu vou pra cachorrada, que pra isso eu tenho dom. Perdi, foi muito tempo, agora é ding, ding, dong. Se tu quer saber, hoje eu volto pro pistão. Se tu quer saber, hoje eu volto pro pistão. Ding, ding, dong, vai. Ding, ding, dong. Eu não vou beber mais água, só garrafa de Chandon. Ding, ding, dong, vai. Ding, ding, dong. Hoje eu vou pra cachorrada, que pra isso vai safadão, vai. Ding, ding, dong. Ding, ding, dong. Eu não vou beber mais água, só garrafa. Hoje eu vou pra cachorrada, que pra isso eu tenho dom. acertei de novo, hein? Temperinho verde, né? Desculpa, o Kleber toma bebida com temperinho verde. Momento erudito deste programa. Não, isso aqui é a trilha sonora, que filme que é? Vingadores? Ah, esse é o cara. Eu não assisti, infelizmente. Esse é o cara. Felizmente? Infelizmente eu não assisti. Então vou te dizer, o Thanos morre. Duas vezes. É. Capitão América, não, o Homem de Ferro morre. É, o Thanos morre de tétanos. Que é o Thanos? Ele escorrega numa faca lá e pega... Ele pega um tétanos. Sempre Flamengo. Eu torci pro Flamengo já. Flamengo sempre eu hei de ser. Flamengo amanhã, campeão, hein? Qual que vai ser o placar amanhã, Jorge? Cara, é bem complicado. Eu acho que o Flamengo ganha. Eu acho que o Flamengo ganha, mas vai ser um jogo complicado. 1-0, Flamengo. É, eu acho que pode até ir pros pênaltis, tá? Será, Jorge? Eu acho que sim. O River Plate tem uma boa equipe e os argentinos sabem jogar a final, né? Eles crescem na competição. O River não ia nem se classificar, era do mesmo grupo do Inter. O Inter classificou em primeiro e o River em segundo, mas na última rodada poderia nem ter se classificado e chegou à final. No ano anterior, que deu River e Boca, ambos estavam bem maus na competição na primeira fase e os dois chegaram na final. Então, eu creio que... Futebol argentino sempre é uma caixinha de surpresa. É, né? Uma caixinha de surpresa. É uma caixinha de glóbulos e glóbulos. Você acha que vai dar o que amanhã, Kleber? Quanto, Flamengo? Ah, uns 2-1. 2-1 pro Flamengo? Tu, meu querido guerreiro. Quê? Vou apostar no mesmo placar, 2-1. 2-1, tu, Tito, você que entende futebol assim que nem eu, nada. O que você acha que vai dar? Também. 2-1, Flamengo? É. E tu, Robert? Eu apostei menos de 3 gols no Bet 365. Como é que é? Eu apostei com menos de 3 gols. Mas quanto vai dar? Tá, mas pra quem? É uma incógnita. O placar, querido. Pra quem eu quero saber? Menos de 3 gols. Tem duas equipes, nós temos que saber pra quem. 89% né? Das apostas dizem. Querido, a sua opinião. 2-0. É? Pra quem, querido? Pro Flamengo. 2-0 pro Flamengo. Dúberos. 89%, cara, ali é muito. Viu os matemáticos Rod Souza aí agora. Eu gosto quando falam isso, porque daí chega na hora da 5-0 pro River e vai, cadê a estatística matemática? Como que não tem como, meu querido? É futebol, meu velho. Futebol não tem estatística. Quem ia dizer, Robert, que o Brasil ia perder de 7-1 para a Alemanha? Ninguém. E a estatística matemática. Ninguém falou que disse. Ninguém no planeta. Depois. É, um louco que tinha fumado que um balde estragado. Depois que teve que o milagre foi feito, aparece cinco santos para dizer que é um milagre. O cara tinha fumado um balde com as ervas finas. E aí o cara falou, ó, todo mundo fala. Tem um cara... vai dar 5-0, 7-0, mas ninguém... Né? A única previsão que eu confio é nos Simpsons, cara. É, a previsão... O que o Simpsons falou? Nem o climatempo acerta. Eles já previram... Você não sabia? Previram? Que diz muita... previram, né? Previram. Já previram muita coisa. O Trump eleito, Neymar, não sei o que lá... O 11 de setembro. Os caras já apareceu muita coisa antes dos Simpsons e depois aconteceu. Quem escreve os Simpsons é o Nostradamus. Eu queria falar, o pessoal fica atrás do Nostradamus e da Bíblia, mas tá tudo aparecendo nos Simpsons, né? Pra que é isso? Simpsons é... É o que há. Mas vamos falar de sabe de quê? De realidade. Da Leve, das promoções da Leve. Boa tarde, amigo. Leve. Fala primeiro, Tito, pra não perder a cultura. Boa tarde, Léo. Boa tarde, a cúpula da Rádio Ioiô. Boa tarde, meu querido. Tudo certo? Boa tarde. Vamos lá, porque hoje iniciou o seu Esquenta, o Black Week. Tá? Black, Esquenta Black. Tá? Então hoje, todo estoque se vai encontrar com até 70% de desconto. Feminino, masculino, infantil, cama, mesa e banho. Produtos com até 70% de desconto. 70% de desconto, Tito? Eita! Eu tenho um exemplo de promoções aqui. Atenção, conta pra gente, então. Vou encontrar blusas a partir de R$ 9,90. Blusas, verão, a R$ 9,90. Mas é de qualidade, né, Tito? Qualidade, vai encontrar blusas a R$ 9,90, a R$ 14,90, a R$ 29,90. Então, assim, a loja tá repleta com preços menores do que de fábrica. Tá? É com verdade. Até 70% de desconto. Vai encontrar calça jeans hoje. Tá? Eu tenho a 49, grandes marcas, e também a 79 no Black. É muito barato. Tá? Calças que custam até R$ 250, hoje você vai pagar R$ 79,90. Hoje, amanhã, com atendimento especial. Amanhã atendimento é às 4 da tarde, né, Tito? Amanhã, hoje até às 8h30. Amanhã, sabadão, até às 16 horas, sem intervalo para o almoço. E tem uma grande novidade que também já daqui a pouco eu já vou falar. Amanhã eu tô sem grana já. Hoje, que dia que é hoje? 22 de novembro. Eu só no dinheiro para me comprar lá na Leve. Eu não posso parcelar nada. Vá para Leve. Vai pra tem lá. Gerente, nós parcelamos também. Opa! Truco! Truco! Seis desse facãozinho aí. Agora sim, hein? Truco, hein, tem Tito? Café no bolo. Ah, tá? Então. E a parte boa também, que se você não pode hoje nem amanhã, amanhã com atendimento até às 16 horas. Deixa que eu falo, Tito. Então tá. Vamos lá? A novidade boa é que a Leve vai abrir domingo. Opa! Opa! Show de bola! Não show, deixou hein? Eu falar, né, Tito? Vai, mas e os horários? Pô, mas é que lá. O Tito não deixa, né? Deus o livre. Vamos lá, então. Boa tarde a todos. Que vai abrir domingo? Horário especial das 3 às 7 da noite, para que você leve sua família, tranquilo, às vezes não deu tempo durante a semana, e você já antecipe as compras do Black, porque tá valendo muito a pena. O Tito falou algumas das promoções da Confecções, mas na calçado, pessoal, é oportunidade de verdade, é a verdadeira Black, porque olha só, você vai encontrar Ferracini, Pegada, West Coast, Sandlo. Vocês sabem mais ou menos qual que é a faixa de preço essas marcas que eu falei, sapato e sapatênis. Um não, pouco caro. 240, uhum, né? Uhum. 219. Quanto acha por 199? Mas hoje, amanhã e domingo, né? O esquenta do Black, você vai pagar somente R$79,90, cara. Eita, nossa, é muito barato. Sapato e sapatênis de couro dessas marcas que eu mencionei, as melhores marcas do Brasil, de fato, por apenas R$79,90. Mas eu quero comprar tênis. Eu quero fazer uma caminhada corrida, um tênis zumba, estilo, isso aí mesmo. Tudo isso, crossfit e tal. Crossfit. Você vai encontrar as melhores marcas de tênis: Adidas, Skechers, Nike, Mizuno, tem Asics. Esses tênis, tem tênis da Mizuno por R$699, cara. Nossa! É, tem um Creation, tem uns 3, 4 pares de Creation lá, pra quem sabe um pouco sobre Mizuno. Vou procurar no Google. Pode procurar ali. R$699, você vai pagar R$149, velho. Ah, não, cara. É muito barato. É baratíssimo, hein? É oportunidade. Ó, na internet tá R$699 mesmo. Então, esse Creation aí de R$699 vai estar por R$149, tem 4, 5 pares lá. Acertou a numeração, velho, é oportunidade. Tem outros modelos, tem Skechers de 230, tem Mizuno de 400, tem Nike de 300, que você vai pagar somente R$149. O Skechers é aquele da moda, né? É, a galera Skechers gosta que é bem molinho, bem levezinhos, né? E nós temos também uma grande oportunidade hoje na linha de sandálias. Sandálias, tamancos e rasteiras. Olha aí, tem sandália da Boteiro, ai, Via Marte, Dakota, Tanara, Werner. Sandália de 200 pila, que você vai pagar somente R$59,90. Então tá valendo muito a pena. São descontos de até 70%. Promoções em todos os setores. Sabe aquelas promoções que nós, no Dia das Crianças, às vezes não vão lembrar, né? Aqueles brinquedinhos que vinha junto com a sandália. Te lembra? Sim. Lembra, sim, né? Com certeza. É, tinha as Beyblade, tinha lá da Barbie. E tudo isso aí na faixa de R$89,99. Abaixamos pra R$29,90. Eita, cara. Deu uma louca na leve. R$29,90 você compra uma sandalinha e já vem o brindezinho junto. Eita, então show. Olha a oportunidade que tem hoje. Amanhã atendimento especial até as 4 horas. Domingo, das 3 às 7, leve a sua família, confira as promoções que com certeza você vai fazer mais muita. Muita economia. Com certeza. Aonde que economia, leve, querido? Leve calçados, né? Leve calçados e leve convicções. Quanto que você acha que vai dar o jogo? Vai dar 2-1 pro River. O River? Pro River. Tá bom. Não, vou torcer para o Flamengo. Mas é que é argentino, entendeu? Vamos ver. Vamos ver. Todo mundo pensando nisso. Não, eu não sou participante com o argentino, mas é que a gente sabe que em finais de campeonatos assim, os argentinos. Mas eles só têm isso a favor deles. Não, costumam. Só isso que eles têm costumam a favor deles. Ter uma superioridade, entendeu? Vamos ver o que vai acontecer amanhã às 19 horas, saberemos quem é o campeão. Vamos conversar semana que vem sobre treta, isso, Robert. Treta, futebol. Você é flamenguista, mais. Robert? Não. Que time você torce? Sou gremista, né? Véio? Ah, bom. Ah, alguém é inteligente bom. Na leve, né? Conta a piadinha. Uma? Vai contar a piadinha? Vamos tocar uma. Então, vamos tocar uma pra nós aqui. Vamos lá, então. Amado, sempre amado, mas cotado nunca. É o Ai Jesus. Programa Ioiô na Super Jovem. Um programa bem bacaninha. Mas os caras são uns trouxa, viu?

Yo-Yo. Las ganas que te tengo, ¿cómo hacer para no perder? Es contraproducente el deseo que yo siento. ¿Cómo satisfacerlo? Me consume lentamente. Tú, nadie como tú, no hay un sustituto. Ese cuerpo tuyo que a mí ya me tiene. Esse é o programa Yo-Yo na Super Jovem, tocando a versão remix dessa música com a Shakira e o Pedro Capó. Tutu! Galera, vamos indo nessa para curtir o final de semana? Tenho só um recadinho legal aqui. Vocês já pensaram em fazer sua própria cerveja? O que vocês acham? Olha, eu queria. Em casa, então, já pensou? Então, abraço aí pessoal do Empório Viena, que estará fazendo curso de cerveja artesanal. Será no dia 26, né? Cadê o calendário aqui? Próxima... Dia 26 é a próxima terça-feira. Terça-feira. Será lá no Alce... No Alcebir, né? Lá no pub do Alcebir, ali na Cango, próximo a Nápoles. Então, o pessoal que aprender a fazer a sua cerveja terá aula lá de como fazer a cerveja e também degustação de cervejas. São mais de 120 tipos de cervejas que você pode produzir. Que delícia, Jorjão. Vamos arrumar um convite para nós irmos lá? O problema é que eu penso, se eu fizer um curso deles, eu bebo antes do tempo. Né, agora. Que demora, sabe que a cerveja demora de 20 a 40 dias. É uma arte, né? É uma arte. E hoje virou sucesso no Brasil e no mundo inteiro. Já era sucesso no mundo, né? Na Alemanha, diz que a maioria dos bares, dos pubs, eles produzem sua própria cerveja. Aqui no Brasil não era assim, mas está assim. Você sabe que Curitiba é um dos lugares é o lugar do Brasil que mais tem cerveja artesanal. Inclusive eles fazem competições lá em Curitiba, né? Justamente. Entre os bares lá. Então tá aí, você que tá afim de fazer cerveja artesanal, Empório Viena vai estar fazendo esse curso dia 26, né? Entre em contato lá com o pessoal do Empório Viena e faça a sua inscrição, tá bom? Eu volto amanhã às 6 da manhã aqui com o baú da Super Jovem e eu o volto Evandro hoje, quebrando tudo. Você volta... Eu volto domingo. Você volta domingo? 7 da manhã. Eu volto só segunda-feira. Ah, isso é condições, né? Aí, o queridinho, né? Do chefe tem 2 dias de folga. Tá viu? Só? Veja só. Tchau galera. Tchau. Até amanhã. Tchau.